Cheiro 8, página 53, capítulo 5. O homem mal acabou de cair no chão quando um muro de uniformes brancos de soldados da paz nos bloqueia a visão. Alguns dos soldados apontam as armas automáticas na nossa direção e obrigam-nos a recuar para as portas. Já vamos, exclamou Pita, empurrando o soldado que avança sobre mim. Já percebemos, está bem? Anda, Katniss. Ele abraça-me e conduz-me para a Casa da Justiça. Os soldados da paz seguem-nos a um passo ou dois de distância. Assim que nos encontramos lá dentro, as portas fecham-se com força e ouvimos as botas dos soldados a voltar para a multidão. O Haymitch, a Effie, a Portia e o Sina aguardam-nos de rostos ansiosos por baixo de um ecrã cheio de estática montado na parede. O que aconteceu? A Effie apressa-se para se juntar a nós. Perdemos a emissão logo depois do belo discurso da Katniss e depois o Haymitch disse que julgou ter ouvido um tiro e eu disse que isso era ridículo, mas quem sabe, há malucos por todo lado. Não aconteceu nada, Effie. Foi só o escape de uma camioneta velha, assegura o Pita. Mais dois tiros. A porta não amortece o ruído. Quem será? A avó do Thresh? Uma das irmãzinhas da Rue? Vocês os dois, venham comigo, ordena o Haymitch. Eu e o Pita seguimos-lo, deixando ficar os outros. Os soldados da paz, espalhados pela Casa da Justiça, mostram-se pouco interessados nos nossos movimentos, agora que estamos cá dentro. Subimos uma magnífica escadaria curva de mármore. No andar de cima, seguimos por um corredor comprido, com alcatifa gasta. Entramos na primeira sala que encontramos, por umas portas duplas abertas. O teto deve ter uns 6 metros de altura. Há desenhos de frutas e flores esculpidos nas cornijas e crianças gorduchas com asas fitam-nos de todos os lados. Os vasos de flores libertam um perfume enjoativo que me provoca comichão nos olhos. Vejo os nossos trajes de cerimónia para esta noite pendurados em cabides encostados às paredes. A sala foi preparada para o nosso uso, mas mal temos tempo para largar os presentes. O Haymitch arranca-nos os microfones do peito, enfia-os debaixo da almofada de um sofá e faz-nos sinal para o seguirmos. Tanto quanto sei, o Haymitch só esteve aqui uma vez, no seu passeio da Vitória, há várias décadas. Contudo, deve ter uma memória extraordinária ou bons instintos, porque nos conduz sem hesitações por um labirinto de escadas em espiral e corredores cada vez mais estreitos. Às vezes, tem de parar e forçar uma porta. Pela chiadeira das dobradiças, percebe-se que não são usadas há muito tempo. Por fim, subimos uma escada para um alçapão. O Haymitch empurra-o para o lado e damos por nós na cúpula da Casa da Justiça. É um lugar enorme, cheio de móveis partidos, pilhas de livros, livros mestres e armas enferrujadas. Está tudo coberto por uma camada de pó tão espessa que é evidente que não é perturbada há anos. A luz esforça-se por entrar através de 4 sombrias janelas quadradas encaixadas nos lados da cúpula. O Haymitch fecha o alçapão com o pé e volta-se para nós. O que aconteceu? Pergunta. O Pita relata tudo o que ocorreu na praça. O assobio, a saudação, a nossa hesitação na varanda, o assassínio do velhote. O que é que se está a passar, Haymitch? Será melhor vindo de ti, diz-me o Haymitch. Não concordo. Penso que será 100 vezes pior vindo de mim. No entanto, conto tudo ao Pita, o mais calmamente possível. Falo-lhe do presidente Snow, da agitação nos distritos. Nem sequer omito o beijo do Gale. Explico que nos encontramos todos em perigo, que o país inteiro se encontra em perigo por causa do meu artifício com as bagas. Devia emendar as coisas neste passeio, levar toda a gente que tinha dúvidas a acreditar que agi por amor, acalmar as coisas, mas, obviamente, hoje piorei tudo, provocando a morte de 3 pessoas. E agora toda a gente na praça será castigada. Sinto-me tão mal disposta que tenho de me sentar num sofá, apesar do estofo e das molas salientes. Então, eu também piorei as coisas, ao dar-lhes o dinheiro, conclui o Pita. De repente, bate com a mão num candeeiro que se encontra periclitante sobre um caixote de madeira e atira-o para o outro lado da sala. O candeeiro estilhaça-se no chão. Isso tem de acabar, imediatamente. Esse jogo entre vocês os dois, em que contam segredos um ao outro, mas escondem-nos de mim, como se eu fosse demasiado fútil, ou estúpido, ou fraco, para poder lidar com eles. Não é isso, Pita, começo. É precisamente isso, grita-me ele. Eu também tenho pessoas que amo, Katniss. Família e amigos, no Distrito 12, que poderão morrer, tal como os teus, se não conseguirmos fazer isto. Depois de tudo o que passámos na arena, não mereço sequer a verdade. Tu fazes sempre tudo tão bem, Pita, intervém o Haymitch. Sabes sempre como te apresentar diante das câmaras. Não queria estragar isso. Pois, então, subestimaste-me. Porque hoje fiz asneira. O que achas que vai acontecer às famílias da Ru e do Thresh? Achas que vão receber a sua parte dos nossos vencimentos? Achas que lhes dei um futuro brilhante? Pois eu acho que terão muita sorte se sobreviverem a este dia. O Pita derrubou outra coisa, uma estátua. Nunca o vi assim. Ele tem razão, Haymitch, afirmo. Fizemos mal em não lhe contar, mesmo no Capitólio. Até na arena, vocês tinham um esquema qualquer montado, não tinham? Pergunta ao Pita. A voz dele está mais calma agora. Qualquer coisa de que eu não fazia parte? Não, oficialmente não. Mas conseguia perceber o que o Haymitch queria que eu fizesse, pelo que ele enviava ou não enviava. Explico. Bem, eu nunca tive essa oportunidade, porque ele nunca me enviou nada, até tu apareceres. Acusa o Pita. Nunca pensei muito nisso. No que lhe deve ter parecido, quando na arena eu recebi remédio para as queimaduras e pão, enquanto ele, que estava às portas da morte, nada recebera. Como se o Haymitch estivesse a proteger a minha vida à custa da dele. Ouve, Pita, começa o Haymitch. Não te incomodes, Haymitch. Sei que tinhas de escolher um de nós. E eu também teria querido que fosse a Katniss. Mas isto é diferente. Morreram pessoas lá fora. Poderão morrer mais se não fizermos isto bem. Todos sabemos que sou melhor que a Katniss diante das câmaras. Ninguém precisa de me aconselhar sobre o que devo dizer. Mas tenho de saber onde estou metido. Insisto, Pita. A partir de agora serás informado de tudo, promete o Haymitch. Espero bem que sim, remata o Pita. Depois deixa-nos. Nem sequer se dá o trabalho de olhar para mim. O pó que ele perturbou ergue-se em vagas e procura novos sítios para pousar. O meu cabelo, os meus olhos, o meu brilhante alfinete de ouro. Escolheste proteger-me, Haymitch? Pergunto. Sim, respondeu. Porquê? Gostas mais dele? É verdade. Mas lembra-te de que até eles mudarem as regras, só podia esperar tirar um de vocês da arena com vida. Explica. Pensei que uma vez que ele estava decidido a proteger-te, bem, entre os três poderíamos conseguir levar-te para casa. Ah, não consigo dizer mais nada. Vais ver as escolhas que terás de fazer. Se sobrevivermos a isto, acrescenta o Haymitch, vais aprender. Bem, aprendi uma coisa hoje. Este lugar não é uma versão maior do Distrito 12. A nossa vedação não tem guardas e raramente se encontra eletrificada. Os nossos soldados da paz são importunos, mas menos violentos. As nossas dificuldades evocam mais a fadiga do que a raiva. Aqui, no 11, as pessoas sofrem mais e sentem-se mais desesperadas. O presidente Snow tem razão. Uma faísca poderia bastar para incendiá-los. Está tudo a acontecer demasiado depressa para que consiga dar-lhe um sentido. A advertência do presidente, os tiros, a consciência de que talvez tenha desencadeado algo muito importante. É tudo tão improvável. E seria diferente se eu tivesse planeado agitar as coisas, mas, dadas as circunstâncias, como é que consegui causar tantos problemas? Anda, temos de ir jantar, lembrou Haymitch. Fico debaixo do chuveiro muito tempo, antes de ser obrigada a sair para me arranjar. A equipa de preparação parece ignorar os acontecimentos do dia. Estão todos entusiasmados com o jantar. Nos distritos, eles são suficientemente importantes para estarem presentes, ao passo que no Capitólio raramente conseguem convites para festas de prestígio. Enquanto eles tentam adivinhar quais os pratos que serão servidos, eu não consigo esquecer-me do velhote que levou um tiro na cabeça. Nem sequer presto atenção ao que me estão a fazer, até estar pronta para sair e me ver ao espelho. Um vestido rosa pálido, sem alças, roça-me os sapatos. Afastaram-me o cabelo da cara, prendendo-o atrás e deixando-o cair pelas costas numa cascata de caracóis. O Sina surge por trás de mim e coloca-me um brilhante chale prateado nos ombros. Fixa-me os olhos no espelho. Gostas? É lindo, como sempre, respondo. Vamos ver como fica com um sorriso, insiste ele delicadamente. É a sua maneira de me lembrar que, num minuto, estarei de novo diante das câmaras. Esforço-me por levantar os cantos dos lábios. Isso mesmo. Quando nos juntamos todos para descer para o jantar, percebo que a F não está bem. Tenho a certeza de que o Haymitch não lhe contou o que aconteceu na praça. Não ficaria surpreendida se o Sina e a Portia soubessem. Mas parece haver um acordo implícito para deixar a F fora da espiral das más notícias. No entanto, não esperámos muito para ficar a saber do problema. A F lê rapidamente o programa da noite e atira-o para o lado. E depois, graças a Deus, podemos todos meter-nos naquele comboio e sair daqui, conclui. Passa-se alguma coisa, F? Pergunta ao Sina. Não gosto da maneira como fomos tratados, metidos em carrinhas, excluídos do palco. E depois, há cerca de uma hora, decidi dar uma vista de olhos pela Casa da Justiça. Eu tenho alguns conhecimentos de arquitetura, sabiam? Ah, sim, já ouvi dizer, responde a Portia, antes de a pausa se tornar demasiado longa. Então, estava só a dar uma vista de olhos porque as ruínas nos distritos vão estar na moda este ano, quando apareceram duas soldados da paz e mandaram-me regressar aos nossos aposentos. Uma delas até me empurrou com a arma, exclama a Effie. Não posso deixar de pensar que isso talvez se deva a eu, o Haymitch e o Pita termos desaparecido mais cedo. Tranquiliza-me um pouco, na verdade, pensar que o Haymitch talvez tivesse razão, que ninguém estaria a vigiar a cúpula cheia de pó onde estivemos a conversar, se bem que aposto que agora já o estão a fazer. A Effie parece tão perturbada que lhe dou um abraço espontâneo. Isso é horrível, Effie. Não devíamos descer para o jantar, pelo menos não antes de eles pedirem desculpa. Sei que ela nunca concordará com isso, mas fica bastante mais animada com a sugestão, com a validação da sua queixa. Não, eu consigo. Faz parte do meu trabalho lidar com altos e baixos. E não podemos deixar que vocês os dois percam o vosso jantar, responde. Mas obrigada pela sugestão, Katniss. A Effie coloca-nos em posição para a nossa entrada. Primeiro as equipas de preparação, depois ela, os estilistas, o Haymitch, eu e o Pita, claro, fechamos a cauda. Algures, lá embaixo, os músicos começam a tocar. Quando a primeira vaga da nossa pequena procissão começa a descer as escadas, eu e o Pita damos as mãos. O Haymitch diz que fiz mal em gritar contigo, que estavas só a seguir as instruções dele, revela o Pita. De qualquer maneira, também já te ocultei coisas no passado. Lembro-me do choque de ouvir o Pita confessar o seu amor por mim diante do país inteiro. O Haymitch soubera disso e não me contara. Acho que também parti umas coisas depois daquela entrevista. Só uma urna, lembra-me ele. E as tuas mãos. Mas isso já não faz sentido, pois não? Não contar a verdade um ao outro? Acrescento. Não, concorda o Pita. Paramos ao cimo das escadas, dando ao Haymitch um avanço de 15 passos, como mandou a Effie. Aquela foi mesmo a única vez em que beijaste o Gale? Fico tão surpreendida que respondo, foi. Depois de tudo o que aconteceu hoje, foi mesmo esta pergunta que o deixou mais preocupado? 15 passos, já podemos ir, avisa o Pita. Uma luz incide sobre nós e eu ponho o sorriso mais deslumbrante que consigo. Descemos os degraus e mergulhamos no que vem a ser uma série indistinguível de jantares, cerimónias e viagens de comboio. Todos os dias são iguais. Levantamo-nos, vestimo-nos, desfilamos entre os vivas e aplausos das multidões. Escutamos um discurso em nossa honra, respondemos com um discurso de agradecimento, mas apenas o que o Capitólio nos forneceu, nunca com aditamentos pessoais agora. Às vezes fazemos um curto passeio, um vislumbre do mar num distrito, florestas gigantes noutro, fábricas feíssimas, campos de trigo, refinarias fedorentas. Vestimos trajes de gala, jantamos, apanhamos o comboio. Durante as cerimónias, comportamo-nos de forma solene e respeitosa, mas andamos sempre juntos, de mãos ou de braços dados. Nos jantares, somos quase delirantes no nosso amor um pelo outro. Beijamo-nos, dançamos, somos apanhados a tentar fugir para estarmos sozinhos. No comboio, sentimo-nos um pouco ansiosos, tentando avaliar a impressão que poderemos estar a causar. Mesmo sem os nossos discursos pessoais para incitar à dissidência, escusado será dizer que os que fizemos no Distrito 11 foram censurados antes de o evento ser transmitido, sente-se qualquer coisa no ar, a ebulição de uma panela prestes a transbordar. Não em todo lado. Algumas multidões dão aquela impressão de gado cansado, que eu sei que o Distrito 12 normalmente transmite nas cerimónias dos vencedores. Noutros distritos, porém, sobretudo nos 8, 4 e 3, há verdadeira euforia nos rostos das pessoas quando nos veem. E por baixo dessa euforia, raiva. Quando entoam o meu nome, fazem-no mais por vingança do que por aclamação. Quando os soldados da paz são enviados para acalmar uma multidão agitada, esta avança em vez de recuar. E percebo que não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Nenhuma demonstração de afeto, por mais credível que seja, poderá inverter essa maré. Se o meu episódio com as bagas foi um ato de loucura temporária, então estas pessoas também estão dispostas a entregar-se à loucura. O Sina começa a apertar-me as roupas em torno da cintura. A equipa de preparação aflige-se com as minhas olheiras. A Effie começa a dar-me comprimidos para dormir, que não resultam, não como deviam. Adormeço e logo depois sou acordada por pesadelos que aumentam em número e intensidade. Um dia, o Pita, que passa grande parte da noite a vaguear pelo comboio, ouve-me a gritar. Estou a tentar libertar-me da prisão de comprimidos que apenas prolongam os sonhos terríveis. Ele consegue acordar-me e acalmar-me. Mete-se na cama para me abraçar, até eu voltar a adormecer. Depois disso, recuso os comprimidos. Recebo todas as noites na minha cama. Enfrentamos a escuridão como fazíamos na arena, enrolados nos braços um do outro, precavendo-nos contra perigos que podem atacar a qualquer momento. Não acontece mais nada, mas o nosso arranjo torna-se rapidamente tema de mexericos no comboio. Quando a EFI vem falar-me do assunto, eu penso, ótimo, talvez o Presidente Snow venha a saber. Digo-lhe que faremos um esforço para sermos mais discretos, mas não o fazemos. As apresentações nos distritos 2 e 1 têm os seus próprios incómodos. O Cato e a Clove, os tributos do distrito 2, poderiam ambos ter regressado a casa, se eu e o Pita não tivéssemos vencido. Fui eu que matei a rapariga, a Glimmer, e o rapaz do distrito 1. Enquanto tento evitar olhar para a família dele, fico a saber que o seu nome era Marvel. Como é que nunca soube isso? Imagino que antes dos jogos não tenha prestado atenção. E depois não quis saber. Quando chegamos ao Capitólio, já nos sentimos desesperados. Fazemos apresentações intermináveis para multidões que nos parecem adorar. Não há qualquer perigo de um motim aqui entre os privilegiados, entre aqueles cujos nomes nunca são colocados nas bolas da ceifa, cujos filhos nunca morrem pelos supostos crimes cometidos há várias gerações. Não precisamos de convencer ninguém no Capitólio do nosso amor, mas temos ainda a leve esperança de chegar a alguns dos que não conseguimos convencer nos distritos. O que quer que façamos parece-nos sempre pouco e tardio. De regresso aos nossos velhos aposentos no centro de treino, sou eu que sugiro a proposta de casamento em público. O Pita aceita fazê-lo, mas depois retira-se para o seu quarto durante muito tempo. O Haymitch diz-me para o deixar em paz. Pensava que era o que ele queria, comento. Não desta maneira, responde o Haymitch. Ele queria que fosse a sério. Volto para o meu quarto e deito-me debaixo das cobertas, tentando não pensar no Gale e não pensando em mais nada. À noite, no palco, diante do centro de treino, temos de responder a uma série de perguntas. O César Flickerman, com cabelo, pálpebras e lábios ainda pintados de azul de esmalte, envergando o seu fato azul escuro cintilante, conduz-nos, sem falhas, através da entrevista. Quando nos pergunta sobre o futuro, o Pita ajoelha-se, abre o seu coração e pede-me para casar com ele. Eu aceito, claro. O César fica fora de si. O público do Capitólio entra em histeria. Imagens de multidões por todo o Panem mostram um país enlevado de felicidade. O próprio presidente Snow aparece de surpresa para nos dar os parabéns. Aperta a mão do Pita e dá-lhe uma palmada aprovadora no ombro. Abraça-me, envolve-me naquele cheiro a sangue e rosas e pespega-me um beijo inchado na bochecha. Quando se afasta, com os dedos firmados nos meus braços e o rosto sorrindo para o meu, atrevo-me a erguer as sobrancelhas. Estas perguntam o que os meus lábios não podem. Consegui? Bastou? Foi suficiente ceder-lhe tudo? Fazer o seu jogo? Prometer casar com o Pita? Em resposta, de forma quase imperceptível, ele abana a cabeça.